Tem várias pessoas que têm essa dúvida. Falar sozinho é doença, não é doença? Quando falar sozinho é normal e quando falar sozinho pode ser sinal ou pode ser uma doença? É o que eu vou falar, você já vai entender. O que as pessoas falam quando falam sozinhas? No centro da cidade, na sua comunidade. As pessoas falam quando falam sozinhas, lamentam a idade e as dificuldades. Ou cantam uma música que marcou, ou conversam com alguém que não perdoou. O que as pessoas falam quando falam sozinhas? Na sua intimidade, questionam as verdades. O que as pessoas falam quando falam sozinhas? Que alguém deixou saudade, ou que alguém já vai tarde. A pele era mais suave do que o mousse, mano. Ela era muçulmana e não era um míssil humano. E também não era esposa de um sultão que vive insultando pra ver ela surtando. Eu tô só supondo, só pondo a cabeça pra funcionar de canto, olhando de um jeito lento, lendo seus lábios no momento de encanto. Que ela não era turca, mas também usava burca. Vi tudo isso com o sol batendo forte na minha nuca. Pelo jeito não tava reclamando, olhou pro céu rapidamente. Eu entendi, ela tava orando. O que as pessoas falam quando falam sozinhas? Com toda a sinceridade, pensam na eternidade. O que as pessoas falam quando falam sozinhas? No centro da cidade, com tanta velocidade. Olá, tudo bem? Você conhece gente que fala sozinho? Esta mania, o comportamento, tem um nome: soliloquia. Do latim solus, ou só, ou sozinho, e loco, que é falar ou diálogo. Na realidade, é o autodiálogo. Você é dessas pessoas que falam sozinhas? Se for, será que você não está batendo bem na cachola? Ou isso é normal?